Meu pai e pra minha mãe, com certeza acho que eles estão aqui, né? Tem que dar força pra gente. Poxa, bacana. Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão e voltava trazendo a moça. Quem ia me casar era minha professora, que roubei do rei leão. Montado no meu cavalo eu libertava Prometeu, toreava um minotauro, era amigo de Teseu. Viajava o mundo inteiro nas estampas, eu calou a sombra do abacateiro. Ícaro fugia do sol, subia o Monte Olimpo, ribanceira lá do quintal, e mergulhava até Netuno no oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora que roubei do rei Lear. Monte Olimpo, ribanceira lá do quintal, e mergulhava até Netuno no oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora e roubei do rei Lear. Hélio Contreiras, muito obrigado. Chamar Márcio.